Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil, um programinha feito com muito carinho. Eu quero é que você se divirta e reflita. E o programa de hoje começa com Zé da Luz, poeta paraibano que morreu em 1965, e seu poema Ai Se Cesse. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós assubisse, mas, porém, se acontecesse, que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice. E se eu me arriminasse, e se tu insistisse, para que eu me arresolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse? Talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Quando terminei uma de minhas palestras, uma garota me surpreendeu com uma frase. Luciano, sabe o que eu mais gostei na sua palestra? Foi perceber que você estava se divertindo. Acho que esse foi um dos maiores elogios que eu recebi. Se ela percebeu que eu me diverti, a palestra foi um sucesso, pelo menos para ela. Você já vivenciou isso, hein? Quando está lidando com uma pessoa que parece estar se divertindo com o que faz? Olha uma criança brincando, por exemplo. Repare no nível de concentração dela, na entrega total àquele mundo por ela criado. Não é de dar inveja? Pois aprendi a prestar muita atenção nisso. E até algum tempo atrás, eu usava essa expressão divertindo-se para tratar do assunto. Até que tive a curiosidade de procurar um dicionário e descobrir que diversão quer dizer recreação, distração, entretenimento. O que não era bem o que eu pretendia dizer. Eu parti então em busca da palavra perfeita e achei deleite. Deleite, que quer dizer gozo íntimo e suave, prazer inteiro, pleno, delícia. Agora sim. Vamos fazer dessa noite a noite mais linda do mundo. Vamos viver nessa noite a vida inteira num segundo. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Olha só, esse é Odair José com seu grande sucesso Felicidade. Grande sucesso popular, Odair José tinha a habilidade de compor letras que retratavam a realidade do povão. E era corajoso. Fazia músicas com temas como prostituição, controle de natalidade, religião, sexo livre, drogas, homossexualismo, exclusão social e o cotidiano das empregadas domésticas. E estourava de vender discos. Apesar da maioria da crítica dita séria lhe render alcunhas pouco elogiosas como Bob Dylan da Central do Brasil ou O Terror das Empregadas, desde aquela época, formadores de opinião influentes como Caetano Veloso já apontavam que ali estava mais do que um cafona iletrado. Me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir. Não me pergunte, pois não sei. Sempre que eu vejo um trabalho bem feito, que me passa um algo mais via intuição, uma sensação boa, eu concluo que alguém ali andou se deleitando. Alguém ali andou tendo prazer. E acredite, esse deleite é contagioso. Ele passa pra gente pelo brilho nos olhos, pela empolgação no falar, no gestual. E mesmo que o interlocutor não esteja presente, funciona. É assim com as verdadeiras obras de arte. Sabe aquele quadro que você observa e sente que algo te toca? Aquela melodia que te emociona? Aquele poema que te massageia a alma? Aquele texto que te faz refletir? Pois é. Fique certo que alguém andou se deleitando enquanto produzia aquilo e você foi contagiado, percebeu? Então fica assim. Meu desejo é que você deleite-se no trabalho, nos estudos, no lazer e que você seja rodeado por gente que se deleita também. Esse é meu objetivo pessoal. Não quero fama, sucesso, dinheiro, saúde ou qualidade de vida. Eu quero deleite. Todo o resto é consequência. E, por falar em deleite, que tal uma pausa para os nossos comerciais, hein? A vaquinha mococa está mugindo. A vaquinha mococa está dizendo. Beba leite em pó, mococa. Com um patrocínio de leite mococa, você ouve o Café Brasil. Observe bem quando você está lidando com uma pessoa que está se deleitando com o que faz. Veja como isso contagia. E quando se perceber contagiado, dê uma observada nessa pessoa. Veja se ela está mal-humorada, azeda ou preocupada. Veja se ela está séria ou serena. Talvez você descubra que Oscar Wilde estava certo quando escreveu que a seriedade é o único refúgio dos medíocres. Parece fácil, mas não é não, viu? Você está se deleitando com o que faz? Deleita-se acompanhando o auditor da ISO 9000? Atendendo a uma reclamação de um cliente? Servindo como caixa no supermercado? Reunindo-se para discutir aquele problema? Ouvindo rádio enquanto dirige? Corrigindo as provas de seus alunos? Atendendo às solicitações de seus eleitores? Lidando com aquele chefe idiota? Problemas, problemas e mais problemas. Como deleitar-se em situações como essas, hein? Primeiro, reflita. Você provavelmente descobrirá que naqueles momentos em que a última coisa que existe é o deleite, o seu corpo está num lugar e a cabeça no outro. Seu corpo está onde a responsabilidade exige e a cabeça onde você gostaria de estar. E esses lugares raramente são os mesmos. Meu caro, minha cara, não é fácil não. Temos contas para pagar, né? E para isso temos que aturar o chefe, a atividade que não gostamos é aquilo que o destino nos reservou. Mas será, hein? O deleite exige escolhas. E a primeira delas é simples. Você quer sofrer ou deleitar-se? Comece escolhendo. Se você escolher o deleitar-se, faça alguma coisa a respeito. Mexa-se, procure, agite, saia do marasmo e do conformismo. Diga às pessoas o que você gostaria de fazer. Não deixe a vida te levar. Leve a vida você. Vou nessa agora. Conheço um cara que só fala e se dá bem, mas sempre dá mancada. Vive dizendo que cansou de ver o jogo da arquibancada. Mas quando ele quer a bola, toda vez entra de sola, sempre cheio de armação e cria muita confusão. Parece até que sabe tudo, mas no fundo ele não sabe nada. Meu Deus, esse rapaz só deixa pulo e não se manca. E nunca perde a esperança. Remexe, mexe, mexe por aí, entra na dança. Passando o corpo e não se cansa. Inventa sempre um plano infalível o tempo inteiro. Só pensa em rios de dinheiro. Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer, é com a mesada da mulher. Que delícia. Você tá ouvindo A Vida é Dura com Os Demônios da Garoa, que são fantásticos. E a participação especial de Benito de Paula, que é ótimo. Se os pagodes que infestam as rádios do Brasil fossem assim... A vida é dura e tá difícil se virar e segurar a barra. Ele tem charme, sabe o jeito de agradar e de ganhar na marra. Por trás daquele cidadão há um tremendo gavião. Armou em cima de alguém e acabou se dando bem. Outras pessoas é que têm o seu valor e ele leva a fama. De... Meu Deus, esse rapaz só deixa furo e não se manca. E nunca perde a esperança. Remexe, mexe, mexe por aí, entra na dança. Passando conta e não se cansa. Inventa sempre um plano infalível o tempo inteiro. Só pensa em rios de dinheiro. Mas quando chega a hora de fazer o que ele quer, vai com a mesada da mulher. Essa podia ser a melô do político, né? E daí, hein? Você tem gostado do nosso programinha, o Café Brasil? Quer mais, hein? Então visite o site www.lucianopires.com.br. Cadastre-se nele e passe a receber os meus artigos de sextas-feiras. Conheça também um monte de gente interessada em discutir as causas do emburrecimento do Brasil. Ouça a música popular brasileira de primeira. www.lucianopires.com.br. Um sitezinho feito com muito carinho, que nem este nosso cafezinho. www.lucianopires.com.br. Café Brasil. E agora um presentinho, um texto extraído do livro Para uma Pessoa Bonita, de autoria de Shundo Aoyama Roshi, abadessa do Tokubetsu e do mosteiro de Aichi, no Japão. Todos os dias e em todos os momentos, as pessoas caminham sem se dar conta de que revelam no rosto e no corpo tudo aquilo que já viveram. Tal desnudamento pode ser embaraçoso e até mesmo assustador. Desde o nosso nascimento, tudo o que pensamos e falamos, todas as nossas ações e intenções, tudo isso molda o nosso corpo, nossa mente, nosso ser. Basta um simples olhar e toda a nossa caminhada, etapa por etapa, nitidamente se revela para aqueles que sabem ver. Depois dos 40 anos de idade, somos responsáveis por nosso rosto. De fato, é por volta dos 40 anos que a face e o corpo, esculpidos lentamente desde o nascimento por cinzéis invisíveis, revelam o que nem roupas nem maquiagem podem esconder. O professor Aizu Yaishi escreveu certa vez a um conhecido: meu caro amigo, em cada circunstância, agindo e pensando com tranquilidade, atenção e o coração em paz, espero me tornar uma pessoa bonita. São palavras comoventes. Também eu desejo ardentemente envelhecer desse modo. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. Tempo e espaço navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura. Tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora, tu perpétuo socorrei. Que bonito, né? Esse é o Lobão cantando Tempo Rei, de Gilberto Gil. Lobão tem sido uma resistência à sanha comercial das grandes gravadoras, botando a cara para bater, buscando caminhos alternativos. Mas parece que anda cansado de lutar. Sua música é instigante, mas ele tem tantos inimigos entre os pocotós que só toca em rádio aquilo que ele produziu nos anos 70 e 80. Lobão, o Gilberto Gil, no seu Café Brasil. Ficam sujas. não se iludam. Não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei. Tempo, tempo, tempo. Ouça essa poesia de Inajá Adlin, chamada Tempo. Tempo, momentos instantes, passando rapidamente. E não percebemos, passamos juntos. Tempo, dá-me tempo para que eu tenha tempo, de dar tempo ao tempo que eu tenho no tempo. Tempo da existência, a existência do tempo. Tempo de pensar e não pensar no tempo. Tempo de sabedoria e a sabedoria do tempo. Tempo de ser e o ser do tempo. Tempo de viver e não viver no tempo e do tempo. Viver de acordo com o tempo. Viver respeitando o tempo. O tempo é do tempo e o tempo não tem tempo. O imaginário é contínuo, concebido do inconcebido. Meu Deus, ensina-me a contar o tempo para que eu tenha um coração sensato. Onde quer, menino? Onde quer, menino? Onde quer? Cadê que eu vou lá? Onde quer, menino? Onde quer, menino? Onde quer? Cadê que eu vou lá? Onde quer, menino? Onde quer, menino? Onde quer? Cadê que eu vou lá? Onde quer, menino? Onde quer, menino? Onde quer? Cadê que eu vou lá? A ave de noite vagueia, procurando encontrar uma estrela que clareia para me iluminar. A ave de noite vagueia, procurando encontrar uma estrela que clareia para me iluminar. Onde quer, menino? Onde quer? Opa! Coisa nova, coisa fina no Café Brasil. Você está ouvindo Onde Quer, composição de Sérgio Pererê, cantada por Selmar. A gravação está no CD Sempre Viva. Todos os arranjos foram feitos por ela, Selmar, que tem uma turminha da pesada dando uma força. Gente como Zé Cabaleiro e Chico César, por exemplo. Selmar é mineira, tem uma voz deliciosa, mas não toca na rádio, né? Pois aqui toca Seu Mar no seu Café Brasil. Eu venho lhe pedir a paz. Onde quer, menino? Onde quer, menino? Onde quer? Cadê que eu vou lá? Onde quer, menino? Onde quer, menino? Onde quer? Cadê que eu vou lá? Onde quer, menino? Onde quer, menino? Onde quer? Cadê que eu vou lá? Onde quer, menino? Onde quer, menino? Nasci no dia 25 de junho de 1956, 50 e um pouco de anos atrás. O Brasil estava em estado de sítio e, para piorar, eu nasci corintiano. Levei mais de 20 anos para ver meu time ganhar um título. Em 59, os militares tentaram derrubar o JK. Em 61, Jânio tomou um porre e renunciou. Em 62, a crise dos mísseis em Cuba quase descamba numa guerra nuclear. Em 64, o golpe militar, a revolução, que impôs ao país duas décadas de ditadura. Em 68, vem o AI-5, o ato institucional que acaba de vez com os direitos individuais. Em 69, tivemos o auge da guerrilha urbana, assustando a todos com os roubos, sequestros e assassinatos. Em 72, tem início a guerrilha do Araguaia, que acontece longe dos nossos olhos. Mas acontece. Em 73, vem a crise do petróleo que muda de vez a história da humanidade. Em 75, Vladimir Herzog morreu, torturado nos porões da repressão. E o regime militar começou a balançar. Em 77, o presidente Geisel fechou o Congresso e quem é que se lembra disso, hein? Em 78, aconteceram as greves do ABC, com os metalúrgicos se mobilizando. Surgiu o Lula. Em 81, a bomba do Rio Centro gerou um escândalo que prenunciou o fim do regime militar. Em 84, o povo vai às ruas pelas diretas já, que não são aprovadas pelo Congresso. E em 85, finalmente, a volta, ainda meia boca, da democracia. Tancredo Neves é eleito presidente e morre. Entre 80 e 94, vivemos uma superinflação crônica, uma moratória externa, um confisco monetário, duas recessões, dois colapsos cambiais, cinco planos econômicos, seis moedas e uma quase moeda. O Brasil teve 11 ministros da Economia e 14 presidentes do Banco Central. E tivemos também o Plano Cruzado, as eleições diretas, o Plano Collor e aquela tungada no nosso dinheiro. Tivemos o impeachment, o Plano Real, as crises asiáticas e russa, o apagão, a eleição de Lula, o mensalão, a crise da aviação. Muito prazer. Essa é a história da minha vida. Você liga a televisão e Pocotó abre o jornal e Pocotó, seu filho liga o rádio e Pocotó, você participa de reuniões e mais reuniões e Pocotó, assiste o horário político e Pocotó, Pocotó. Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires, coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. E olhando para a história da minha vida, eu me pergunto como será viver num país sem crise, hein? Eu não sei. Desde que eu nasci, eu vivo de crise em crise. Nunca vi o Brasil com paz e espírito. Sempre enrolado, atrapalhado, desorientado, enganado, roubado, ameaçado. Cara, como é difícil ser brasileiro com 50 anos. Fui falar com meu pai para perguntar como era antes e ele me veio com as histórias da guerra. Muito bem. Eu estou feliz. Cheguei aos 50 anos melhor do que meu pai e meu avô chegaram, com uma aparência mais jovem, mais viajado, mais estudado. E meus filhos, que estão melhores do que eu estava na idade deles, provavelmente estarão melhores do que eu estou hoje, quando chegarem aos 50. Sou um privilegiado. E para melhorar, ainda me deleito com o que faço. Neste momento, conversando com você, tenha certeza de que eu estou me divertindo, me deleitando. Tem gente que acha que eu sou o sortudo. Eu sou sim. Isso me lembra a frase de Thomas Jefferson. Creio bastante na sorte. E tenho constatado que quanto mais eu trabalho, mais sorte tenho. Dá sorte fazer o que eu digo. Dá sorte querer seu amor. Dá sorte cantar comigo. Ser feliz, cante então a canção que eu fiz para ser feliz. Pois é, é assim, ao som inacreditável de Elis Regina em 1961, interpretando Da Sorte, de Eleu Salvador, que terminamos o Café Brasil de hoje. Fala a verdade, nem parece a Elis, né? Sou feliz, tenho alguém que me quer, que eu quero ver. Com o Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção musical e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. No nosso cafezinho de hoje, estiveram presentes Zé da Luz, Odair José, Demônios da Garoa com Benito de Paula, Lobão, Inajá Adlin, Seu Mar e Elis Regina. É mole, hein? Gostou? Não gostou, hein? Quer gravar no seu computador para ouvir de novo? Acesse então www.lucianopires.com.br ou deixe a sua mensagem no telefone operadora 11-4195-6343. Eu vou repetir, operadora 11-4195-6343. Eu quero ver. Para terminar, uma frase daquelas do Barão de Itararé. Adolescência é a idade em que o garoto se recusa a acreditar que um dia ficará chato como o pai. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.